Gávea Estática, o mais refinado conteúdo da internet. E aí, pessoal, começa agora. Eu tô tentando ser mais animado, não tá rolando. Eu imediatamente achei bizarro esse. E aí, pessoal? Começa agora, você pessoal. Tem que estar mais animado no 100, né, cara? Vai, faz aí. Não, a gente não é pra estar mais animado. A gente tá, tipo, 100, cara. Tá velho, já tá desanimado, assim. É verdade. Beleza. E aí, pessoal, começa agora mais um Gávea Estática. Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com a Vivi. Olá. Com o Dr. Fábio. E aí, traças. E o Iken Frost. E aí, galera. É, pois é. Todas as pessoas conseguiram ser mais desanimadas que eu, cara. Então isso me deixa mais animado. Não, né? Cada pessoa conseguiu ser mais desanimada do que a anterior. Foi excelente. Não, acho que a vida é uma barrigada lá pra baixo. Depois subiu um pouquinho. Né? Deu uma barrigada. No gráfico, né? É. E aí, cara, gente... Nada melhor do que dar uma barrigada no gráfico do que um programa que a gente tá empurrando com a barriga. É, cara, né? Tá 100 episódios aí. Eu acho que é o nosso recorde, a gente tá gravando isso mais perto do lançamento, né, cara? É, pra dar tempo do pessoal mandar, né, cara? Há tempos atrás seria impossível dar tempo de editar, mas agora eu já entrei no ritmo industrial. O problema é achar tempo pra gente se reunir, né, cara? É verdade. Mas e como é que vocês se sentem, velho? Sinceramente, não tô sentindo nada diferente nesse que é o Estática 100. Não tem nada. Como assim, cara? Vocês não estão tendo uma mudança de percepção no universo, assim? Essa sinergia. É só comigo, que eu tô vendo as coisas, assim, com cores diferentes, como se tivesse tudo transcendental. Agora que você falou, não tem uma aura no Wavepad aqui. No Skype aqui, né? Não pediu pra atualizar, que eu acho que isso é um ótimo sinal. Cara, eu aqui, pra esse Gávea Estática 100, né, a gente pediu pra a galera mandar as perguntinhas, que até mês passado só tínhamos 4 perguntas, aí a gente fez aquele apelo. A galera realmente mandou várias perguntas, cara. Eu separei aqui para a gente ler 25 perguntas, eu não faço ideia se isso vai ficar gigante. Já faço uma declaração que talvez a gente divida esse Gávea Estática 100 em duas partes. Exato. É só pra poder fazer bastante sentido, assim, o programa comemorativo de 100 episódios ser em duas partes. Então, mas antes, teve umas pessoas que não mandaram necessariamente perguntas, né? Então vai virar tipo uma mini leitura de e-mails aqui que eu achei legal ressaltar, né? Principalmente porque a primeira dessas pessoas é um dos nossos patrões, né? Então o Fábio falou que é obrigado ler, né? Coisa de patrão. Obrigado, com certeza, com certeza. Patrão tem preferência, né? É, ele mandou uma pergunta também, mas antes ele quis compartilhar aqui uma mensagem aqui, do Josué Gentil. Ele diz: olá, pessoal, parabéns por terem chegado ao episódio 100. E eu, como membro do Patreon da Gávea Estática, fico contente e orgulhoso. Eu sou de uma faixa etária que não é muito ouvinte de podcasts. Tenho 50 anos, que é a idade física, a mental deve ser menos. E sou analista de sistemas, moro na capital de São Paulo e virei ouvinte assíduo de podcasts há um tempo. E com o tempo adquiri uma preferência por alguns, por motivos variados. O Papricast, a família B9, em especial o Anticast, o Mundo Freak, Gávea Estática e o MDM. O Gávea Estática me atraiu pelo fato de não ser muito frenético. Tem alguns podcasts que às vezes me incomodam pela edição exagerada. Vocês fazem um bate-papo mais espontâneo, inclusive quando ludibriam os ouvintes, deixam isso claro, pois não retiram na edição. Eu não sei nem o que ele quis dizer com isso, né? Eu não lembro de ludibriar não, os ouvintes, tipo, cara. Por exemplo, a gente gravar a abertura no final. Ah, é isso? Será que ele tá verdade? Entre outras coisas. Isso cara, é uma prática mais recente, né, cara? É, tem podcast por aí que engana, cara. A gente vê quando os caras falam as coisas que, porra, não é espontâneo, velho. Sei lá, é diferente, cara. Não sei dizer se isso é ruim ou bom. Eu prefiro o nosso jeito, assim, né? Mas cada um faz do seu jeito. É. Eu acho que se a gente fosse fazer, não ia ficar legal, cara. Fazer um roteiro, sabe? Essa é a hora de falar isso, sabe? Eu acho meio bizarro. Não o roteiro, que na verdade o roteiro é mais o Café Brasil, né? O Café Brasil é o roteiro mesmo, ele lê, né? Puta que pariu. É. Mas eu gosto do Luciano Pires, ele consegue ler de uma forma que eu não conseguiria nunca, cara, sabe? Ele ficaria horrível. Não, o Café Brasil, ele é curtinho, né? Tem um ritmo bom. Eu gosto, acho maneiro. Eu gosto bastante. Não. Apesar de discordar politicamente Luciano Pires bastante, assim. Mas os podcasts dele são muito bons. Já assim. Começou a esquerdalha aí. Esquerdalha, espetralha. Espetralhas, sim, mas continue o e-mail do cara, do José. O cara de exatas, né? É. Claro. Porque exatas pensam, né? Eu vou deixar essa passar porque você foi rápido, meu irmão. É, né? É. Beleza. Então ele continua aqui. Por isso, quando surgiu o Patreon, resolvi patrocinar alguns dos meus preferidos, como agradecimento pelo trabalho que vocês faziam de graça. Além de vocês, sou patrono do Anticast e Papricast. E se o Mundo Freak ingressar, provavelmente também irei contribuir com eles. Olha aí, fica aí a dica para o Andrei. Se quiser o dinheiro do Josué, é só entrar no Patreon. Também o Andrei disse já várias vezes que não vai entrar nessa. É, o melhor que ele tava... algum dia eu vi, acho que no Facebook, ele falando que ele tava fazendo meio que uma pesquisa pra saber se a galera ia querer ou não, se ia contribuir ou não, mas eu acho que no final ele desistiu, né? É. Faz tempo que eu não escuto o Mundo Freak, eu não sei como é que tá lá. Tá bem, tá bom. Ele cresceu bastante, né, cara? Dá pra notar, sim. Assim. Aqui, ele termina aqui dizendo que também aproveitou algumas dicas que já ouviu da gente, né? Ele comprou o livro de ficção científica que um de vocês... ou um convidado sugeriu, que é o Roadside Picnic, acho que foi o Ike, né? Que foi o Ike. Pá, eu falei, esse livro é muito foda, que é o Stalker, cara. Eu comprei esse livro e nunca li também. Mas ele fica bonito mesmo, né? Caraca. Não, porque ele é meio ruinzinho a edição portuguesa, né? Feio, é meio marrom a capa, né? Um troço meio... Como meio que feio. Era aquela expressão que você tinha falado, Ike, na época, que vez por outra era estirar as botas, não? Como é que é? Esticar as pernas? Não, era esticar a chinela, esticar, se eu não me engano, chinela, uma parada chinela, assim. Quer dizer que o cara morreu. É um troço muito escroto, cara. E também ouvi o Invisibilia, sobre o sujeito em coma, que ouvia tudo o tempo todo, sugestão do Diego. É isso, parabéns novamente pelo programa, em rumo aos 200. Olha aí, lá em 2030 chegaremos. É, 2009 e 2016 são 7 anos, então... 2016 e 2013, né, mais ou menos. É, mas... 2013 não, 2023, né? Falei errado. É o CAD exato, tô... Estou cansado, estou procurando apartamentos. É, ele fez um PS aqui, aqueles que como forma simbólica de parabenizá-los, tem um presente para o trio Diego, Vivi e Luke. Olha aí, vocês ficaram fora. Que é o projeto Além dos Trilhos, que é uma... acho que é uma graphic novel, sei lá, que é da artista Mika Takahashi, que ele disse que é fã dela. Pra vocês guardarem, lerem para o Luke no futuro. Desculpe-me, Fábio e Ike, o presente de vocês fica para o 200. Aí, um incentivo para a gente continuar gravando. Fábio vai casar, hein? Fábio vai casar, dá pra você adiantar aí, né? Ike, eu já não sei. O Ike tem que ser o 200 mesmo. Aí teve aqui mais duas mensagens mais curtinhas, que é o do Huashi Rock, que ele fala: salve, senhores e senhora. É a primeira vez que vos escrevo. Peço perdão pela minha inércia, pois já ouvi praticamente todos os episódios e nunca disse um olá. Sempre fui fã da serenidade do Diego, simplicidade da Vivi, não sei onde, simplicidade, né, que ela é rica, dos desvaneios do Ike, e do quê, meu? Do desvaneios, devaneios que é do Ike, ah, eu falei errado. E do conhecimento do Dr. Fábio. Ué? Até sinto falta das viagens do Evilzinho. Espero que essa parceria dure por muito tempo, até o próximo episódio, paz. E a última mensagem foi do Felipe, diz: fala, pessoal, só quero dizer que o Gavistatic é meu podcast preferido. Há bons motivos para isso. Vocês fazem programas sobre temas com estilo variado, todos têm vozes legais. Pode parecer frescura dizer isso, mas tem podcasts que falam de um jeito insuportável e ninguém age como estrela. Olha aí, o Ike é um pouquinho, né? Um pouquinho. Ele fala que somos refinados. Beleza, muito obrigado por essas mensagens, né? Agora a gente pode entrar na pauta principal. Primeira pergunta aqui, na verdade, foi de três pessoas que fizeram a mesma pergunta. Que é do Heitor José, Arthur Santos e Igor Maciel, meu irmão. O que significa gavestática? Seu irmão perguntou isso. Ele perguntou, né? Ele foi um dos caras que ajudou. Ele foi um dos caras que ajudou no brainstorming inicial. Como é que é? Né, que ele tá dando uma de orelha, né, cara? Ele tá querendo fingir que ele não sabe das coisas. É um personagem, né? É um personagem. É um personagem. É uma pergunta retórica. É. E aí, o que é que você... Por quê? Gavestagem? Cara, você sabe que eu não lembro mais desse processo de... Eu não sei que lá de gaveta com estática, era um negócio desse, né? Sim. Acho que não tem muito significado por trás, não. A gente só pegou duas palavras aleatórias e colocou junto, mas sabe? Aí que tá, cara. Aí, por essa você não esperava, Ike. Você lembra de que a gente, muito antes de usar Google Docs, a gente tinha um documento do Word... Lembro, né? Eu tô visualizando esse documento na minha mente aqui agora. A gente tinha um documento do Word, cara, que a gente botava, fazia tipo um brainstorm nele, né? Com vários nomes até do podcast e tal. E depois que todo mundo escrevia, a gente mandava por e-mail pra todo mundo aquele documento do Word. Uhum. Eu nem sei se existia Google Docs naquela época. Não, e eu tinha, achei esse exemplo... O exemplo da eficiência, né, cara? Então, o pior, cara, é que eu achei esse documento aqui em uma das minhas pastas. E caraca, a gente tem vários nomes aqui, cara, que eu gostaria de relembrar pra vocês. Não, eu lembro que tem uns que dá vergonha alheia, mano. A maioria foi sugestão do meu irmão, inclusive, cara. Olha só. O primeiro de todos, que é o mais original, é o Gaveta Cast. Inclusive, eu tô vendo aqui que o Aiken achava até legal isso, né? Que aqui tinha as notas que cada um tinha colocado. Gava Studio, que acabou se tornando uma outra sessão, né, do gaveteiro. É. Uhum. Gavetando. Gavetástico, que foi o Evilzinho que sugeriu esse daqui. Gavetão. Fantástico, né? Gavetão. Gavetão. Na gaveta. Gavetão. Rádio Noite e Gaveta, em referência ao nosso antigo podcast. Caralho, maluco. E depois pro a gente não quis pagar direitos autorais, né? A gente deixou quieto. Aí começa as sugestões do meu irmão, né? Gaveta em Foco. Ah, eu lembro muito desse Gaveta em Foco. Gaveta em Mesa, Gavetolândia, Gavetada. Nossa. E a última foi o Gava Estática, cara. O Gava Estática foi... Que, na verdade, quando o Ivozinho sugeriu o Gavetástico, aí eu pensei, ah, podia botar Gava Estática, né? Que é fazer uma brincadeirinha aí com estática, né? Que eu pensava em estática de rádio. Tanto que até hoje, quando a gente tem o bloco de notas, eu coloco sempre um barulhinho de gaveta e de estática, né? O chiadinho, né? É. Inclusive, eu diria que o Gava Estática não é nem a referência... De rádio, nem nada não, mas sim da qualidade que a gente começou a gravação desse programa, né? Sim, podcast moleque, né, cara? É, né? Mas é que tá, isso foi uma coisa que eu sempre, desde o início, até no início do outro podcast da gente, do Rádio Noite CT, eu nunca quis alguma coisa terminada com cast, cara, que eu acho meio caído, sabe? Uhum. Sei lá, tem muitos podcasts já, né, com cast no final que eu não... Eu acho que entre uma opção merda e uma opção batida com cast no final, é melhor a opção batida. É, ainda entendeu? Assim, né? Ainda assim, né? O merda é complicado, você vai ficar com aquele nome depois. E o gaveta, por quê? Porque você guarda muita gaveteiro. Coisa lá dentro. Ah, cara, gaveteiro era um nome que eu sempre achava legal, porque na época eu tinha Eu tinha um gaveteiro que é onde ficava as coisas legais, né? Sei lá, os meus jogos, sabe? Os meus livros e tal. Na época que eu li ainda, né, cara? Eu parei de ler. Caralho, desaprendeu a ler. Mas... Aí eu achava legal a ideia de ter alguma coisa chamada gaveteiro. Mas eu gostei, eu gosto desse nome. O Aiken não gostava. Inclusive, lá no documento do Word tá lá, né? Achei o nome Nhé, né? Mas não tinha sugestão pro nome melhor. tinha observação do Aiken. Aqui, a próxima pergunta, que foi inclusive do José Gentil também, que mandou uma mensagem pra gente, mas junto dele também teve o Maico Mizuhara, Felipe Ribeiro, o Felipe, que é outro Felipe, né? O Arthur Santos e o Igor Maciel novamente. Como o quarteto se conheceu e resolveu se unir em um podcast, né? Vocês poderiam contar um pouco sobre como foi o começo do podcast? Rapaz, isso é uma longa história. Na verdade, o Fábio é o Entrão, né? O Fábio entrou depois. Não é original, né? Não. A formação original é com o Ivozinho, na verdade, no lugar do Fábio, né? Uhum. Não, peraí, a formação original tinha o Thiago tinha Verde o Mac também, ainda, tinha o Mac ainda, tinha o Mac, que já passou. Só que ele não chegou, acho que quando a gente começou ele já tinha saído, mais. Não foi? Aí que tá, cara, ele chegou a gravar um podcast com a gente, que foi o primeiro Gaveta Estática mesmo, que nunca foi ao ar, por conta de um problema bizarro que deu na voz do Aiken. Que a gravação dele tava com um chiado, parecia que ele tava com um secador de cabelo. Né? Eu até tenho um resquício que eu botei lá no grupo do Patreon, posso deixar o trechinho também aí na edição, que a gente chegou a fazer a introdução, eu acho, sei lá, cara, que é bizarro, cara. Eu tenho uma voz, parece que eu sou outra pessoa até, cara, naquela época. Eu tinha uma voz meio anasalada, bizarra. Vai iniciar fazer a apresentação. Bom, na minha humilde opinião, você, Pi. Por que eu? Você. Porque você tem presença de espírito, sabe? Assim, pra fazer introduções. Eu acho que a Vi deveria gravar porque ela é a mente suja que nos arrastou pra isso. Também acho, exatamente. Abaixo a tirania. Vi, vai lá. Eu? É, você. Quem teve essa ideia foi o Diego. Você quer fazer, Diego? Você sabe que eu sou uma pessoa muito articulada, muito didática, né? Até isso, eu ouvi a... Eu vi a análise que tu fez, ficou boa. É quase profissionalismo, tu. Um dia sim, ainda não, mas um dia sim. Aí só que aí deu esse problema e o Mac desanimou, ele acabou saindo, né? Ele acabou fazendo outros podcasts. Indo fazer os podcasts dele, né? Cara, o pior é que eu lembro até hoje que essa primeira gravação, eu lembro que eu tava ultra travado, cara. Qual era o tema, velho? Eu nem lembro. Cara, eu não lembro. Eu apaguei na minha mente essa primeira gravação, que eu nem lembrava. Eu acho que era uma coisa de coisas que irritam, né? Daqueles temas batidos, assim. Que eu acho que depois a gente fez algum parecido. Que eu acho que a gente falava de fila de banco, essas coisas, né? Já tem vários podcasts até com temas assim. Mas, aliás, né? Voltando ao assunto, a pergunta realmente sobre como a gente se conheceu, foi por causa de fórum de Resident Evil, né, cara? Uhum. Acreditem se quiser. Eu, quando entrei nesse fórum, foi na época, pra ter uma ideia, foi na época do Penta, cara. Isso foi o quê? 2002, né? Penta, 2002. É, porque eu lembro exatamente. Nossa. Que tinha um dos tópicos era falando sobre o Penta na época. Caralho. Acho que foi um pouco antes da Copa, inclusive. Tem muita gente que a gente tem contato até hoje, né, cara? Inclusive a galera... Eu não costumo ir tanto, mas tem a galera faz encontro, né, o tempo todo. Eu acho bizarro, cara, isso. Bizarro no sentido legal, sabe? Acho que nem tanto, né? Porque assim, acho que tem muita dessa galera que mora perto, né? A galera é que eles lá moram mas antes namorava, São Paulo, né? E tal, O próprio o Mac e o Ivozinho, véio, vez por outra, encontro com a galera, né? É, mas eu já fui em um encontro com a galera, inclusive... É, vocês iam também, né? E acabaram não indo em cima problema, da hora, foi. Coisa assim. Aí no outro que a gente foi, você não foi. Ou seja, o mais irônico é que até hoje a gente não se conhece pessoalmente, né, cara? Exatamente. Por conta disso. Isso é incrível, né? Pelo menos vocês três nunca teriam se encontrado, né? É foda, cara. Brasil continental. Não é longe, cara. Não é longe. Rio e São Paulo não é tão longe, não. Acho foda ainda pro Nordeste, cara. É porque você já viajou pra China, né? Depois quando você vai pra China, se você vai mais longe, você tá mais perto já, né, cara? Não tem mais o que fazer. Não é China de distância, mas é 12 horas de ônibus aí, que é... Isso aí é... Não, e não é só 12 horas. 12 horas você espera, cara. É que tem toda a programação, né, cara? Não é assim tão simples. Não é tão complicado, mas também não é tão simples. Mais ou menos isso. Mas eu tô no gaveteiro desde o começo. Meu primeiro texto foi logo no começo, site. Sim. Inclusive, você entrou por sugestão do meu irmão, não foi? Meu irmão fez esse link, não foi? Cara, a gente já falou isso algumas vezes, né? Eu joguei basquete no colégio com o Igor, né? Uhum. Que é o teu irmão. E a gente era amigo. Como eu já falei algumas vezes, o Diego não... era um cara muito fechadão. A gente não conversava muito, não, na escola. Assim. A gente era figurante, assim, em relação um ao outro, né, cara? A gente quase não se falava, né, claro. Eu ia na casa do Igor, assim, aí tu ficava lá na tua e tal. Só que uma vez, eu já tava morando aqui no Rio, aí eu fui encontrar com o Igor, uma vez que eu fui em Maceió. Aí ele falou, porra, o meu irmão tá querendo abrir um site aí e tal. Eu já tinha os meus textos em outro blog, né, que eu escrevia, que era o Imagem Projetada. Que virou a sessão e aí, depois. Que virou uma sessão do gaveteiro. Só que aí o Igor falou sobre isso, a gente começou a conversar, né. E aí eu decidi fechar o blog e trazer os textos pro gaveteiro e continuar escrevendo também, né? Uhum. Aí foi assim que rolou. E o primeiro Gavestática que eu participei foi acho que foi do Poderoso Chefão, acho que foi o 6, né? Foi. Aí depois você vai voltar só no De Volta Pro Futuro, De Volta Pro Futuro. Que foi, até hoje, 10. Acho que é um dos Gavestáticas com menos comentários. Acho que a maioria dos comentários é do próprio Fábio falando umas coisas. Mais alguma consideração ou pulo pra próxima? Acho que é isso, né? Acho que é isso. Próxima pergunta é do nosso antigo ouvinte, o Caio Braga. Pergunta tão séria quanto as anteriores, né? Todd ou Nescau? Nescau, porra, óbvio. Todd. Sério? Cara, pra mim não é nenhum nem outro, cara. É o melhor, é quase, né? É o Todd Black, não, que saiu de linha. Pra mim é o Ovo Maltine. Ovo Maltine é outra parada, cara. Porra, o Romaltino é bom, cara. É bom, mas é outro parado, né? Romaltino é bom. Bom mesmo é um que também saiu de linha vários anos atrás, que é o Garotada. Garotada? Olha, o nome disso tem nome de troço ruim. Mas era, menino. Eu acho que era da Garoto, né? Nossa. Por isso tinha esse nome, não era? Era da Garoto. Eu nunca ouvi falar disso. Garotada. Meu velho. Nossa, Garotada, era muito bom, cara. Garotada, cara. Eu até fico incomodado com a falta de opção que tem no mercado hoje em dia. Ou é uns bem genéricos, assim, né? Que nem sempre se encontra. Ou é Todd ou é Nescau, né? Aí teve um... Eu lembro uma época que tinha um que a gente tomava muito aqui em casa, que era o Mookie. Mookie? Na minha casa também. Da vaquinha, não era? É, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que era bom esse daí. Era uma embalagem meio laranja, era uma embalagem gigante, assim. Era um grandão, assim, que vinha um monte. Em casa a gente tomava desse porque tinha muita criança. Não, aqui em casa é porque eu e meu irmão a gente tomava achocolatado em escala industrial. Eu acho que eu prefiro Nescau também. Cara, depende. Eu gosto de Nescau porque o Nescau dissolve melhor. É, leite gelado, mais prático. O Todd é foda. Dissolve. Se não fosse por isso, eu preferia o Todd, cara. Mas o bom mesmo era o Todd Black que a gente tomava, que ele era, tipo, mais amargo. Concentrado. É, mais concentrado. Só que é um daqueles que fica por um tempo e depois sai de linha, sabe? Que como teve já também Todd com coco, teve umas paradas bizarras assim também. Puta merda. Todd com caramelo, né? Tava tendo até esses dias. É, esses dias atrás era Todd caramelo. Sei que a gente tá procurando esse Todd Black aí eu disse, ué, não tem... Tava sumindo de um mercado, sumiu do outro. Aí tava o cara lá do supermercado, tava olhando, a gente comentando, ele disse, não, saiu de linha, ninguém compra esse negócio aí. Pô, só a gente, né, que comprava. O problema... Menino Caio Braga, mancebo Caio Braga, é que todo mundo aqui tá na faixa dos 30 anos, ou um pouco mais, ou um pouco café. Menos. Ah, eu entrei nos 30. Então, hein? Eu tô nos 30. Só falta o Viking agora. É. Então, o metabolismo muda, né? Ou seja, você tomou um copo de Nescau, fudeu, é 5 quilos a mais. É verdade. É, rapaz. Automaticamente. Ó, eu vou te falar que realmente o período que eu mais emagreci foi o período que eu cortei o Nescau, hein? Olha aí. Foi foda, maluco. Não é o... Era o Nescau que tinha o slogan lá da energia que dá gosto? Olha aí. É, o Nescau. É, exatamente. É, energia é isso, cara. É que ele não vai falar gordura que dá gosto. Energia. É, carboidrato que dá gosto. Não é. Beleza, acho que não tem muito mais o que falar, né? Acho que já respondemos. Próxima pergunta. Então, não, eu tenho algo mais a falar sobre isso. Porque como itaperunense, meu paladar é muito apurado. Uhum. E eu é acho a Europa que do Brasil, eu né? não sei, pelo menos em questão de comida, com certeza. Eu não sei o que é, mas o Todd, ele tem um gosto. Eu acho que é canela, é alguma coisa que tem, assim... Odeio saca, canela. Não sei se você... Não, é, canela, pois tem é. Não, mas o Todd, ele tem uma parada, assim, parecida, que dá um gosto diferente, que aquilo me incomoda profundamente, cara. Então, o Nescau, ele vai mais no chocolate mesmo. Ah, então, era isso que eu ia falar. Tem uma galera que costuma dizer isso. Ah, um é mais açúcar, outro é mais chocolate. Cara, eu acho que nenhum dos dois tem gosto de chocolate. Bota chocolate em pó e dissolve no leite mesmo, ou cacau em pó que a gente tá comprando é outro agora. Gosto. É outro gosto, é, cara. Não, com certeza, é isso, mas... É essa parada, esses achocolatados aí. Mas o Nescau, ele é mais puxado pra isso do que o... Talvez. O Todd, na minha opinião. Por mais que ele... Tipo assim, um termina a 30 km de distância e o outro a 29. Né? Do gosto de chocolate, entendeu? Uhum. Cara, uns meses atrás, né, Vi? A gente tava numa época meio gorda também, que a gente tava todo dia, pegava umas barras de chocolate e derretia no leite, cara. Aí era no chocolate. Caraca! Isso é chocolate. Aí é agressividade. É. E não, é. A gente parou, não foi nem pela a consciência da gordura, não. Foi mais porque tava ficando muito caro mesmo. Aí disse, ah, deixa quieto, vai. Consciência monetária. É outra coisa que muda quando você passa dos 30, né, cara? Ou que começa a se aproximar dos 30. Você começa a calcular não pelos problemas que você vai ter, não, mas sim pelo custo. Puta que pariu. Vai. Mas é isso aí. Próxima pergunta. Quarta pergunta aqui do JP Vilela. Ele diz: algum dia vocês vão fazer um novo podcast da linha Mistérios? Sei que existe o Mundo Freak, mas quem começou essa parada na minha biblioteca podcastal foi o Gabi Estática. Aí ele fez uma hashtag, chupa Andrei, seu lindo. E aí? Cara, os podcasts de mistérios da gente são bem elogiados, né? Pois é, cara. As pessoas sempre falam bem, né? Eu vou te dizer que vira e mexe, eu lembro de alguma outra história ou de algum outro... causo que eu gostaria de voltar num tema desse, cara. É, eu também, eu cara. Eu lembro e eu penso que eu devo esquecer. Né? O meu maior problema com esses podcasts, que é até quem acompanhou o formato dos últimos Gavestáticas, né, como ficou, até se explica também, pelo menos o problema de a gente não gravar mais tanto isso, que é porque precisa de uma certa pesquisa pra não virar uma pura cagação de regra, né, cara? É, pra muitos demanda, casos, prepara, né? Isso é foda. Uhum. Tanto que a gente, há pouco tempo atrás até, sei lá, alguns meses atrás, eu tinha sugerido lá no WhatsApp a gente falar sobre maldições, lembra? Lembra. Só que não, até casou com a época que a gente tava pra batizar o Luke, eu comecei a me questionar, assim, que tem muita gente que leva muito a sério o batismo, né? De falar, não, precisa batizar essa criança, sabe? Aí, isso, ironicamente, eu pensei em maldições, né? Eu disse, ah, você tem um batismo que parece que protege, né, das maldições. Aí eu fiquei meio questionando, disse, ah, a gente podia fazer um gavista, só que aí, pô, vai falar o quê? Tem que dar uma pesquisada mínima, né? Pra não falar qualquer coisa. Dá uma pesquisadinha maneira, inclusive, eu diria. É, ler algumas coisas, aprender. Que não é ruim, mas você precisa de um certo tempo, né? É, muitas vezes, isso acaba sendo mais cômodo se é uma parada que você já tá lendo e não tá pensando no podcast. Você tá lendo aquele negócio e diz, ah, tá aí, vou falar sobre isso, sabe? Aí fica mais fácil, né? Mas a gente ir atrás pra pesquisar sempre é um pouco menos cômodo, né? É, mas eu acho que no futuro vai ter esse. Não, acho que sim, a gente sempre volta, né? É, a gente sempre volta. Até fazer alguns remakes de repente, né, cara? Que eu acho que poderia melhorar até. De repente a gente chama o Andrei de novo. É, quando a gente gravou sobre entidades mitológicas, ele ficou meio putinho, eu lembro lá, que a gente não chamou ele. Sério? Foi ele, que o Fábio foi divulgar, que o Fábio é membro ativo lá, né, Fábio, do grupo do Mundo Freak, né? É, eu gosto do grupo. Eu tô lá, mas eu não sempre falo nada. Coisas interessantes. Só leio, às vezes, alguma coisa que o pessoal coloca. Vê se por outro vejo o Fábio colocando alguma parada. Eu vi ele divulgando o Gavi Estática na época e o André respondeu que foi. Ele ficou meio puto que a gente não chamou ele. Ele precisa summonar, né, pra falar... Pra chamar falar três vezes o nome dele, né? É verdade, né, cara? Pra chamar ele, você não liga no Skype, né? Você vai no espelho e repete o nome dele. É... Ah, inclusive, só fazendo parênteses, quem é muito fã lá do Mundo Freak é o meu irmão também, o Igor. É. Tá sempre escutando. Eu sou um cara muito por fora do podcast dos outros mesmo. É. Eu escuto, tipo, dois ou três podcasts. Mas aguenta lá que tem uma pergunta relacionada a isso mais pra frente. Sim, eu sei. Ah, você já leu? Eu li a... Mandou a mensagem lá. Ah, tá. Então, aqui a quinta pergunta é do Klaus, que é aquele nosso amigo do Frutas Mesmo, né, lá de Brasília. Olá, meus caros, como vão as coisas? Ainda estou esperando por vocês aqui em Brasília, só fazendo parênteses, né, Vê? A gente chegou aí pra Brasília, eu até falei pra ele, mandei um e-mail antes. Só que o meu tio mora em Brasília, ele queria conhecer o Luke, né? Então a gente acabou não conseguindo chamar ele, até pedi desculpas depois, falei pra ele. E na volta a gente ficou só uma hora em Brasília, então só foi o tempo de a gente praticamente alimentar a nossa criança e se preparar pro próximo voo, então não deu. Talvez poderia a gente... Poderia ter alimentado a criança com Frutas Brasil. Aí. É, né? Frutas mesmo. Frutas mesmo. Acho que é, né? Fruta mesmo. É verdade, é. Pode, meu filho não pode comer açúcar antes dos 2 anos. É, mas a gente pode comer com a criança dele. Viver na infelicidade. Não, faz isso mesmo aí. Ele tem razão. É impossível assim que isso nunca existiu, né? Isso aí, não tem existe que ter, doce, ele tem que ter uma vida triste até os 18 anos. Então, aí ele fala: estou abrindo uma loja e vou ampliar os produtos à disposição. Não, isso aqui foi um jabá gratuito, né? Não tem nada a ver com o resto, agora que eu vi. Beleza. Aí, então, vamos então à pergunta. Alguma vez já olharam pro mundo, pro ser humano e perceberam que tem algo muito errado acontecendo? Sem brincar com Matrix ou qualquer outra distopia possível, eu tenho certeza que tem algo muito errado acontecendo o tempo todo. E vocês? Pô, você não devia ter feito essa pergunta. Né, porque... Cara, eu diria que dá pra gente gravar um programa de umas 2 horas aí. Só sobre isso. Mas o que ele acha que é estranho, exatamente? Então, eu ia fazer exatamente essa pergunta. Ele quer dizer, no sentido mais metafísico, tipo o Elon Musk falando que a gente vive na Matrix recentemente. Li ontem essa parada aí. Essa notícia, né? Ou... numa coisa assim, de simplesmente um algo de horrível mais mundano. Porque eu acho... entrando no mérito das duas coisas, eu acho que no segundo caso de ser uma coisa mais mundana, eu acho que sinceramente não. Já, inclusive já tive muitas conversas com vários amigos com relação a isso. Mas você fala o quê com relação coisa mundana? Por exemplo, simplesmente em questão de criminalidade e preconceito, coisas horríveis mundanas nesse sentido, entendeu? Ah, tá, que ele fala coisa errada no mundo nesse sentido, né? Não, acho que não é isso que ele quer isso. dizer, não. Eu acho que não, porque, assim, na verdade, muita gente, e isso é uma opinião comum que eu vejo recentemente, que muita gente fala que o mundo tá cada vez pior e não sei o quê, e eu acho que isso é uma opinião muito errada. Sim, também. Na verdade, eu acho que o mundo tá cada vez melhor, mas a gente tem tão mais acesso à comunicação e a outros cantos do mundo que a gente estaria cagando em outro momento da nossa história, né? Que a gente acaba ficando sabendo. E, obviamente, coisas horríveis são o tipo de coisa que... de notícia que se espalha mais, né? Inclusive teve aquela... Eu não lembro o nome dela agora, cara. Mas é uma psicóloga que tá participando bastante do Nerdcast ultimamente. que ela falou sobre, especificamente sobre autismo, né? Que fala, não, mas está crescendo muito o número de crianças autistas. Ele disse, não, na verdade a gente está diagnosticando certo agora, né? Isso, isso. É, exatamente, exatamente. Exato. E... Não, pode falar, Rafa. Uma coisa que eu acho, já entrando nas polêmicas, que eu sempre gosto, né? Uhum. As polêmicas políticas, é que muita gente fala... Não, é, as pessoas... O país está cada vez mais conservador, não sei o quê. Eu não sei se isso é verdade. Sabe por quê? Porque o que acontece hoje em dia, desse pessoal mais conservador, principalmente conservador no sentido social, né? É que tá havendo, de fato, literalmente uma reação, né? A sociedade tá caminhando para numa direção e algumas pessoas não estão satisfeitas com essa direção. Que é inexorável, né? Ela vai acontecer independente de você gostar ou não. Aí por isso que essa galera começa a falar um pouco mais alto, né? Então... Isso, eu concordo plenamente, plenamente com tudo isso que você tá falando. Inclusive, eu li um artigo muito interessante uma vez sobre movimentos sociais, né? E o efeito que eles acabam causando, que é o efeito de mola, né? Uhum. Que, tipo assim, sempre que você tem uma mudança social, imagina que a sociedade é uma mola. E que as mudanças sociais é você colocando tensão nessa mola. Uhum. Né? Eu já vi uma parada dessa. E aí sempre chega um ponto em que chega num ponto crítico em que, vamos dizer, que há quebra, né? E imagina a mola, né? Você puxando, puxando, puxando, puxando e você solta. Uhum. E aí você tem aquele movimento de voltar e né? Ficar ondulando até chegar num ponto de equilíbrio. Eu acho que a sociedade funciona exatamente assim. Uhum. E como agora a gente tá num movimento de mudança social muito forte... eu acredito que o que está acontecendo não é que o mundo está mais conservador, é que os conservadores estão vociferando cada vez mais, né? É, mas eu sinto dizer que você pode vociferar, você pode reclamar, mas vai acontecer, entendeu? Uhum. É o que você vê aí, a mulher votar, a mulher entrar no mercado de trabalho, dando exemplo. Isso é absurdo, né? Acho que isso tem que acabar. Não, tô dando... O Fábio já é argumentando, não, cara, não veja bem. Eu tô dando exemplo de 50 anos, né? Uhum. Naquela época, sim, só como um exemplo de uma mudança social que houve. Né? Sim, sim. O nego vociferou, o nego gritou e aconteceu, ou seja... Uhum. A mola vai voltar. E esse ponto de equilíbrio vai ser sempre um pouquinho mais tensionando a mola. Vai melhorando aos poucos, eu também acho. É uma coisa que o Heitor lá no bilheteria às vezes fala, né? Que às vezes o pessoal também manda pergunta, né? Falando, não, sei lá, o meu avô pensa isso. Eu tenho um pensamento conservador que não pode falar assim. Aí ele fala, não, assim, acho que é interessante se argumentar. Mas também, pô, às vezes tem umas pessoas mais antigas que não tem muito o que falar, né, cara? Às vezes não, é difícil você mudar a opinião de uma galera dessa, mas assim, não tô falando de uma forma maldosa, mas assim, eventualmente esse pessoal morre, né, cara? Essas opiniões morrem junto. É. Pior que é, cara. Mas não era bem isso que ele tava perguntando, né? Era a questão mais da vida de mentira, né? Sim, a metafísica, a questão mais... Então. Esse artigo aí do Elon, que citava o Elon Musk, né? Uhum. Eu não sei onde eu li, eu não posso dizer a fonte agora, me perdoe. Mas ele falava muito dessa questão da simulação, né? De que... Se a gente vive numa simulação, né? É que a gente vive numa simulação, que era uma coisa que se falou muito na época do Matrix e se esqueceu e agora tá voltando, né? Essa parada. Por exemplo, o fato de você ter a matéria dividida até uma parte fundamental, é como se fosse pixel. Né? Ele faz essa analogia, né? Uhum. Unidades mínimas. Ele dá várias evidências, assim, você pode ser que em algum momento a gente descubra que é uma simulação. Isso não me agrada nem um pouco, essa ideia. Assim. Tem que ter alguém com um joystick lá. Uhum. Ah, cara, eu estava escutando ainda hoje, coincidentemente. Ele estava falando justamente dessa teoria do Musk, que aí um dos caras, não lembro quem, que falou do Braincast, disse, não, eu acho que realmente a gente vive numa simulação que é tipo um jogo e o personagem principal do jogo é o Musk. Eles falavam isso no faz texto todo sentido. Player number one. Então, eu acho que eu vou te dizer, cara, que a lógica do Elon Musk, eu acredito até que tá bem correta, que se você analisar logicamente falando, a evolução tecnológica que a gente teve nas últimas décadas e o que seria possível alcançar dentro de milhares de anos, É quase garantido que em algum momento a gente vai criar uma realidade simulada e é quase garantido que é as entidades dessa realidade simulada talvez se questionem. Sigam o mesmo passo. É isso. Isso é doido, né, cara? Mas, mas por outro lado, eu acho que sinceramente... Tipo, e daí, sabe? Eu também não sei se faz muita diferença, sabe? Eu vou citar agora... deixa eu até abrir o meu Google Drive aqui, que tem uma frase do Conan, que se aplica muito bem a essa situação. Olha aí, Conan sempre muito, atual, né? Que eu acho maravilhosa, cara. Não, se você não aprendeu alguma coisa com Conan na sua vida, você não é ninguém, cara. tá em inglês. Numa tradução livre... É, basicamente, ele diz o seguinte: tudo que eu sei é isso. Se a vida é uma ilusão, eu não sou mais uma ilusão do que todo o resto. Sendo assim, a ilusão é real pra mim. Uhum. E então, que eu viva, queime com vida, ame, mate e vivo contente. Cara, pior que tem tudo a ver mesmo, velho. Eu até tava... Não, é perfeita, cara. Eu tava até pensando assim pra o... Talvez a preocupação maior do ser humano, não sei, mas sei lá, a morte, né? Que é uma das coisas que não se fala, mas todo mundo sabe que vai chegar, né? Eu fico pensando no caso da morte, se a gente vive numa simulação, né? Qual é a diferença que isso faz pra uma morte se a gente não viver numa simulação? Porque se você é ateu... Vai dando mesmo, né? Você não vai pra lugar nenhum, né? Vai apagar, simplesmente. Se você é um religioso que tem suas crenças, pode ser que se sua religião for verdadeira, o seu Deus pode ter entrado na simulação também e vai. Talvez ele seja só o programador, pode, né? Pode ser o programador, né? Mas eu tô dizendo assim, se Deus realmente existe, ele tá acima desse programador e ele pode ter entrado na simulação também pra mostrar alguma mensagem pra você. Então, acho que no fim não muda nada, sabe? É, sim. É, exatamente. Eu acho que não muda nada. É. E pelo contrário, eu acho que seria muito maneiro essa questão de talvez nós vivermos numa simulação, dada a possibilidade que talvez no futuro nós possamos aprender a manipular a simulação. Né? O Neo? Entendeu? E, exatamente, e talvez isso seria muito agora, foda, cara. Velho, o cara, o programador, deve dar muita risada de algumas coisas. Por exemplo, aí começa lá os caras os caras fazendo aqueles cálculos, sabe? O cálculo do contato da Judy Foster lá, que fala, não, é praticamente impossível não existir vida em outro planeta, né? Porque é um desperdício de espaço, se calcular o número de estrelas e planetas que existem por aí, seria um desperdício de espaço se não tiver vida. Aí o programador, não, só tem aí mesmo, Otário. Não botei vida em nenhum lugar. É só aí mesmo, né? Não, na verdade, pode o procurar, resto é tudo uma skybox, né? Vai procurando, solta sonda, que você não vai achar nada, né? Ou, na verdade, eu acho que a maior evidência para o fato de que a gente não vive numa simulação é que se a gente vivesse numa simulação de verdade, seria garantido que a gente ia achar um planeta totalmente colonizado por pirocas voadoras. Ou então, não, a gente podia achar, sabe o quê? A gente podia achar alguma pasta só de com um vídeo pornô, cara, em algum planeta aí, PGI. No lado escuro, escuro da lua, né? Tem uma pasta cheia de vídeo. Caralho, o nosso universo é uma simulação feita pra esconder a pornografia de alguém na camada base. Vocês se lembram daquele filme 13º Andar? Pô, eu não vi esse. Lembro. Que é o muito cara bom, no final, né? Ah, olha aí, spoiler. Isso. É, mas que spoiler, porra, o filme tem 50 é um filme de 150 anos. Anos, ele saiu na época do Matrix, né, foi meio ofuscado por isso, não foi? Que foi. Um tema meio parecido. Mas é um bom filme. É, não assisti. Bom filme. Não, ele é bem divertido. Eu acho que ele é mais antigo que o Matrix, assim, porra, há alguns anos. Um ou dois, no máximo. Ah, tá. Eu acho, não é mais, não. Eu tenho a impressão de ter visto esse filme tão antes de Matrix. Não, acho que é da mesma época, assim. Aham. Muito bom, por sinal. Pode crer. Próxima pergunta, sexta pergunta, né? Do Anderson Cardoso. Todo podcast tem seu episódio obscuro, proibido, secreto, que nunca verá a luz do dia. E vocês, tem algum podcast que tiver por algum motivo bizonho retirar do ar? Não, né? Rapaz, o pior é que não. Eu gostaria de retirar alguns do ar, na verdade. Na verdade, a gente teve um episódio que teve esse, né? Que eu falei que foi o que deu problema, né? Foi o primeiro de todos. O primeiro. Isso. E teve um, Vi, não sei nem se você lembra. Foi um bem do começo também que a gente tava precisando gravar e ninguém pôde aparecer. Deu algum problema na agenda de todo mundo. Ficou só eu e você. A gente falou sobre músicas escrotas. Só que ficou muito ruim, cara. Aí eu disse, não vamos botar isso, não. Era, sei lá, eu acho que era antes do 10 isso. Mas era, seria a primeira vez que eu mencionaria Babal do Pandeiro. Só que não foi ao ar. Babal do pandeiro. Não foi ao ar, então só fui mencionar mais tarde quando a gente falou sobre carnaval. Também bem velho esse. Pode esse gravistante. É. Bem antigo. Mas não tem muito segredo, não. A gente é basicamente isso que tem no site mesmo. Uhum. Próxima pergunta do Heitor José. Se, essa daqui é quase do nível do outro cara, hein? Cara, do Klaus. Ele diz: se vocês pudessem conversar com qualquer pessoa que já viveu na história da humanidade, desde um camponês desconhecido que viveu no sul da França em 1200 e os grandes nomes que mudaram a história, com quem vocês trocariam a ideia? Desconsiderem barreiras linguísticas. A ideia é complicado. Difícil, hein? Essa é foda, cara. Olha, deixa eu começar explicando que quando teve uma pessoa lá atrás, né, que falou sobre os meus devaneios, essa pessoa estava perfeitamente correta quando disse que eu devaneio muito. E esse, inclusive, é um tema que eu já passei muito tempo pensando sobre. Mas você chegou a alguma conclusão, cara? Cara, na verdade, em algumas. Um dos que eu tava pensando, na verdade, esses dias, inclusive, por curiosidade, seria se eu pudesse conversar com Júlio César. E eu acho que só de sacanagem, só pra ver como que o futuro seria alterado, eu iria, tipo assim, dar spoiler da história pra ele, falar como que ele ia ser assassinado, só que ensinar ele a fazer, tipo, tecnologia de armadura muito mais foda à frente da história. Só pra ver como é que seria o Império Romano, tipo, aqui foda. Pra você, né, cara? Então, Júlio, meu camarada, você já ouviu falar de AK-47? Senta aqui comigo. Agora, coisa parecida com isso, que isso que ele falou, eu nunca tinha pensado não, mas parecido com isso, eu já tive vontade de até pensar, nossa, se eu pudesse, sei lá, se existir um além e eu possa fazer, sei lá, qualquer coisa, eu gostaria de voltar no tempo e ser testemunha ocular de algumas coisas, sabe? Tipo, ver os dinossauros, ver o meteoro caindo, sabe? Você poder ver como eu tava pensando justamente nisso. É? Eu acho que não mexer na história, mas só ver, sabe? É. Só assistir as coisas. Inclusive, essa ia ser minha resposta, porque, tipo, eu nunca pensei assim, conversar com alguém, eu não... Pensando agora, assim, de supetão, eu não tenho curiosidade pra conversar com ninguém. Mas eu queria, sei lá, ver como é, de fato, sei lá, Egito Antigo, como é que era aquela sociedade, sem ser Roma. Aquele 3D do History Channel, né, cara? Você é não, você legal. Vê, entendeu? Você vê essa porra, entendeu? Nem que fosse um teletransporte de consciência, alguma coisa assim, uma viagem austral, não sei. Uhum. Mas, porra, isso é muito maneiro, você ver uma parada dessa. Todos os meus devaneios nesse sentido foram com a intenção de mudar a história de alguma forma. Né? Olha aqui, próxima pergunta, oitava, da Flávia Cristina Frá, sou ouvinte assídua, ela diz... Grande Frá. Se um gênio da lâmpada pudesse lhe conceder um superpoder, qual vocês escolheriam? Vocês tomariam sábio conselho do tio Ben ou tocariam terror? Caralho, a galera que mandou essas perguntas, elas... Acho que elas queriam escutar um programa só comigo. Né? Não, estão fazendo perfil psicológico seu. Exatamente. Pode começar alguém, vou começar, porque então. Realmente eu vou dar cara, a palavra. Eu, na verdade, eu queria uma combinação de três poderes que, na verdade, seria mais pra mim do que pra qualquer outra coisa. Não seria pra, sei lá, salvar o mundo nem nada, não. Eu queria ter uma combinação de poder voar, ser invisível e aquele da... Kit Pride, como que é? Você fica translúcido? Intangibilidade. Né? Intangibilidade. Que é até, primeiro, até um justifica o outro. Eu voar, porque voar deve ser muito da hora. Só que eu queria ficar invisível pra ninguém soltar um míssil em mim, sabe? Não ter problema. Uhum. Intangível pra, sei lá, depois que eu vi aquele Poder Sem Limites, aquele filme, né? Que o cara quase atropelado por um avião. Então eu queria ficar sempre intangível também pra não bater nada em mim, sabe, cara? E pra desviar dos insetos também, mas né, basicamente era só pra eu curtir direto. O momento, sabe? Sair voando de boa, sabe? Deve ser da hora, cara. Cara, eu queria acho... poder ler mentes. Eu queria ter o poder da Jean Grey. Mas você ia pedir permissão? Telepatia. Sem Fênix, né? Lógico. Eu não sei se queria isso não, viu? E mover os objetos com a... Isso é da hora. Eu acho que você ia falar... Eu acho que você ia falar exatamente o que eu ia falar sobre a telepatia. O choque que você poderia ter ao saber o que realmente algumas pessoas estão pensando talvez fosse... Uhum. Fosse uma parada que... Cara, a gente vê no Facebook, difícil, né, de lidar, velho? Cara. O Facebook já dá um negócio, né? Uma ideia boa, né? Pois uma ideia boa do que... Uhum. Sei lá, eu gostaria de saber, de ouvir. Eu não sei não, acho que seria muito ruim. Agora, telecinésia, porra, ia sacanear muito, hein? Porra. Mas o cara, é o Chronicle, né? Oi? O Chronicle, o Poder Sem Limites, o filme, né? Que os caras têm telecinese, né? É basicamente telecinese, tudo é em torno da telecinese, né? Cara, imagina a telecinese, o Luke chorando à noite, eu só levantando o Luke e sacudindo assim, perdoando. Ah. Nossa, eu fico pensando, cara. Será que a telecinese você, tipo, se esforçaria da mesma forma que fosse o seu braço, só que simplesmente é uma extensão do mentalmente? Seu braço? Mentalmente? Porque será que seria segundo, gorda se eu segundo os filmes. Segundo os filmes, a mídia, né, popular de telecinese é uma parada que demanda muito esforço, né? Uhum. Inclusive a galera sai sangrando pelo nariz e o caralho. Verdade. E pior, é um esforço com o cérebro. Uhum. Você provavelmente ia estourar tudo que é veia, ter um AVC, dependendo. Isso é um troço preocupante, cara. Mas seria um dos poderes mais maneiros mesmo. Uhum. Cara, todo mundo aqui ia sacanear. Falando sério. Ninguém ia ser altruísta aqui. Oh, Homem-Aranha, meu Deus. Uhum. Super-Homem. Foda-se, porra. Eu acho que, na verdade, eu ia querer algum tipo de poder. Não pra... Eu não iria sacanear, mas eu também não ia ser realmente altruísta. Eu ia querer algum poder simplesmente pra aumentar a minha qualidade de vida. Uhum. Justo. Exatamente o que eu penso. Saca? E, na verdade, pra mim, acho que o poder mais... Um dos mais versáteis e que menos traria problema pra você, por exemplo, igual do Fly, de você voar, provavelmente alguém ia te detectar e ia vir atrás de você, ou coisa do tipo, né, telecinese também, porque é um efeito muito, extremamente óbvio, né, você mexer com as coisas com a mente, eu gostaria de ser feito de metal líquido tal qual o T-1000. Simplesmente por uma parada, cara, uma parada muito simples e que de qualidade de vida. Você nunca mais ia precisar se limpar, ou se arrumar, ou mudar de roupa. É verdade. Saca? Nada disso, cara. Não. Olha quantas horas do seu dia você ia ganhar pra aproveitar pra fazer outras coisas sem ter que tomar banho, saca? Você simplesmente... Cara, é um fardo tão usa você. Você vê que o problema do Ike é com engenheiro, né? Cara, não, eu sou muito paranoico com engenheiro. Então, eu perco muito tempo com isso. Saca? Se lava as mãos o tempo todo. Lavo as mãos o tempo todo, cara, quando eu tomo banho, tipo assim, eu passo a bucha, tipo, duas vezes cada centímetro do meu corpo, sabe? Eu sou muito, muito deliberado. Sai do banho todo assadinho, né, cara, com os bracinhos pra cima, né? Não, tem vezes que eu tenho que tomar cuidado mesmo, cara. Teve uma época que eu tive que parar de usar bucha, realmente, porque eu tava esfolando algumas partes do meu corpo, tipo, sovaco, que fede muito. Então eu ficava, caralho, não, deve estar fedendo ainda, puta que pariu. E eu sou muito, tipo assim, realmente paranoico com limpeza. E outras coisas, né, cara? Só, tipo assim, você é feito de metal líquido, você não precisa cagar. Cara, isso é muito útil. Quantos problemas você já teve na sua vida de quantos estar no lugar? Quantos problemas já não atrasou por causa de você estar no cagado? Exatamente. Eu já pensei. Exatamente. É verdade. Eu já pensei até uma habilidade disso. E eu acho que alguém já divagou isso também em algum dos podcasts que eu escuto, velho. Já pensou se você pudesse, sei lá, se tem um cocô dentro de você, se puder teleportar o cocô pra algum lugar aleatório do mundo, sabe? Nem que seja assim, lá em cima. Já, isso deve ser pauta livre news, né? Com certeza. Deve ter sido. Com certeza. Falou de cocô, cara. Pauta livre news ou Godmode. É um dos dois. Ou o gaveteiro, né? Claro. Agora sim, um lugar aleatório. Qualquer canto do mundo pode dar um spawn, um cocô. Puf, sai assim. Não, é calma aí. É qualquer lugar ou é um lugar aleatório? Qualquer lugar. São duas diferentes. É um lugar você pode escolher, será, né? É, porque se for um lugar aleatório, pode teleportar pra dentro da sua boca. Tá? Subitamente. Cara, mas de todos os lugares do mundo, eu acho que se esse cocô aparecer na sua boca é porque ele tinha que aparecer mesmo, sabe? Flyfish, Lady Murphy, cara. Sempre vai aparecer no pior lugar possível. Sim, pra você. Lady Murphy, né? Ou no seu prato, você tá comendo. No seu prato. Tipo assim, na cara do seu chefe durante a reunião mais importante da sua vida. Não, mas aí como é que... Cara, não tem como provar que é seu, cara. Ninguém faz um exame de fezes. Cara, apareceu cocô na cara do seu chefe, cara. Deu merda, cara. Cara... Saca, você não vai conseguir a sua promoção. O seu chefe não vai querer fazer DNA nesse cocô, cara. Ele vai fazer tudo pra ninguém ver esse cocô, cara. Ele não vai querer fazer notícia com esse cocô. Cara, mas imagina, tá só você e o seu chefe na sala. A explicação mais simples é a correta, cara. Você deu um jeito. Isso é uma parada muito, muito perigosa. Você tem que... Cara, quando você vai fazer um pedido pra um gênio da lâmpada, você tem que escolher o seu poder com muita precisão. É verdade, né? Muito cuidado, né, cara? Muito cuidado. Ainda mais se for um Ifrit, não, cara, mas... filho da puta, saca? Tipo, mestre dos desejos. Não, se for um... Primeiro que o gênio, quando você falar que quer o poder de teleporte de cocô, ele já vai julgar você, né? Eu não sei nem se ele vai falar. Vai rir, com certeza. Cara, imagina a reunião milenar dos gênios da lâmpada na cidade de bronze. Imagina a conversa, cara. O gênio quando... Caralho, você imagina... Cara, aquele filho da puta me pediu pra eu teleportar o cocô dele pra lugares aleatórios, cara. Olha o que eu tenho que lidar. Eu, um gênio com mais de 15 mil anos de idade. Caralho. O cara podia pedir falar com o Júlio dinheiro César, infinito. Né, cara? Ele podia escolher falar com o Júlio César. Ele podia escolher ser o cara mais gostoso do planeta. Ele podia ser o cara mais rico. Não, ele escolheu teleportar o cocô para lugares aleatórios do planeta. É isso aí. Falando em voz alta é mais bizarro do que pensar, né, cara? Viu? Agora imagina se você tivesse o poder de ler a mente dos outros e descobrisse e começasse a ler os desejos bizarros das pessoas ao seu redor. Meu Deus. Se for pensar por esse lado... Tá vendo, Viviane? É uma boa. Não, mas eu não falei que mandou bem isso, agora, não, velho. Peraí, né? Vocês estão se distorcendo aí. Eu só... Pode ter que isso poderia existir. É tipo assim, eu não queria, mas seria útil, né, cara? Vamos fechar assim. Caralho! Seria o contrário de útil, cara. Seria a coisa mais inconveniente da história. Aí, Ken, basicamente eu falei da mesma coisa do metal líquido que você, só que o seu é mais legal, então não é bizarro, né? Mas essencialmente o meu é porque eu posso escolher aonde eu vou colocar o meu cocô. Entendeu? Ah, agora pra rapidão. Eu lembrei de um outro parecido com esse cocô que eu já pensei também, que eu tenho... Eu tenho com frequência... Sempre que os desejos do Flyfish giram em torno de cocô. Eu tenho até um pouco a ver com a intangibilidade também, que eu ficava pensando. Que eu tenho frequentemente problema de alergia, né, cara? E eu fico com o nariz todo congestionado. Eu ficava pensando, será que se eu posso ficar todo intangível, menos o meu catarro? E o catarro cai assim, plof, com tudo, e eu fico bom na mesma hora. Seria bem útil também. Ai, e serve pro cocô também, né? Caralho, fica o Flyfish, ele ia desejar voar... Mas é só pra poder cagar na cabeça das pessoas igual um pombo, cara. Pombo gigante. Não, e o pior é um cocô invisível. Você sente o cheiro, sente melado e viscoso, mas não sabe o que é, né? E você não sabe nem se você tá limpo, porque você esfrega. Exatamente. Meu amigo, parece que a gente tem 15 anos, maluco. 14. Que é isso? Fico engraçado que a Flávia tinha mandado essa pergunta. Ela falou, eu queria uma pergunta mais profunda, mas foi o melhor que eu consegui. Olha aí, ó. Tá aí, Flávia? Não, Fra, a sua pergunta foi foda pra caralho. É, né? Esse é um tipo de coisa que eu também penso muito, muito sobre. Deixa eu pular aqui pra próxima, pra ele não ficar enganchado. Ah, deixa eu só terminar falando que se você for feito de metal líquido, você também é imortal. Então, né? Continue. Mas e o poder do Fábio? O que, que ele quer? É verdade, né? É, o Fábio não falou. Não sei, cara, não sei. A gente deixou umas opções pra você pensar durante a noite. Cara, já pensou um lugar aleatório pra também horrível pra cocô aparecer? Eu não sei, eu acho que eu tô copiando, acho que foi na bilheteria que eles falaram isso, mas... Ele tá com isso. É embaixo do travesseiro, cara. Puta que pariu! É horrível. Caralho. Você chegar cansado, né, em casa pra dormir, aí... Não, deixa quieto, vai. Vamos pra próxima pergunta aqui. Ó... A nona pergunta... Sabe um poder maneiro? Fala. Só pra encerrar mesmo. Tá. Seria o... Mano. Assim, traz problemas éticos imensos, né? É o poder de influência no Jedi, né? Ah, controle de mente. Ah, controle de mente. Esse poder tem tanta implicação errada, cara, que... É. Tipo assim, é o tipo de coisa que eu já nem penso mais, saca? Eu nunca entendi o que é que define uma mente fraca, cara. Que eles falam que é sobre mentes fracas, né? O que é uma mente fraca? É uma pessoa influenciável. É simples assim? Sério? De forma assim? Normal. É, então, sim. Que coisa. Ah, posso pular aqui ou tem mais alguma consideração? Uhum, pode ir. Tá. A nona pergunta aqui é do Daniel BR. Ah! É, fiquei compadecido com a falta de perguntas para o 100º episódio. Esse foi um dos caras que sentiu culpado aí, né? É. Falta de perguntas para o 100º episódio do podcast mais refinado da internet. Então, escolha uma ou mais para responder. Ah, ele tinha mandado várias, né? É, e ele, a que eu escolhi aqui, acho que mais pra frente deve ter mais alguma outra dele, né? E a pergunta é: pretendem viver muito e por quê? Ah, excelente pergunta, cara. Eu pretendo. Eu sinceramente gostaria de viver muito pra ver o futuro e, tipo assim, eu não quero morrer antes de eu poder disparar uma arma laser. Esse é o objetivo da minha vida. Mas isso já é possível. Pois é, né, cara? Você viu a notícia que da Rússia recentemente falando que eles já têm armas laser de uso pessoal? Nossa! Sério, nossa. Cara? Saiu mas recentemente. É tipo aquele laser de cirurgia ou laser de Star Wars, cara? Não, a arma laser de você atirar no maluco e ele desintegrar na sua frente. Eu quero uma arma laser. É um feixe, né? Uhum. É, sim, é um feixe, com certeza. No Star Wars é uma bala laser, é, né? Isso não existe. É as armas do Star Wars, na verdade, são armas de plasma, né? Minuciosamente explicando. Mas, voltando à pergunta, eu, por outro lado, eu não gostaria de viver tanto que, no final da minha vida, eu fosse me tornar alguém incapaz ou alguém com problemas psicológicos, saca? Tipo de Alzheimer ou demências, né? De forma geral, assim. Você não quer ter os problemas da velhice. É, exatamente. Você quer viver, mas não quer ter os problemas. Eu diria que mais os problemas mentais da velhice. Eu acho que você ter, tipo assim, problemas de físico, de locomoção, é até mais tranquilo. Só que dependendo de como você se comportar ao longo da sua vida, de como você se cuidar, isso é um tipo de coisa até facilmente evitável, né? Uhum. O problema, acho que realmente são os problemas psicológicos. Acho que esse é o maior problema da velhice pra mim. É você se tornar, tipo, prisioneiro do seu próprio corpo, sabe? É como se você estivesse jogando um videogame com um controle todo fodido, que não mexe direito, né, cara? Isso. É meio complicado. Exatamente. Cara, eu não sei. Eu acho que hoje em dia eu tô um pouco mais bem resolvido em relação a isso. Porque é uma coisa, inclusive eu falo muito com a Vi sobre isso. Eu acho que ela nem gosta muito de falar, mas eu falo muito sobre morte, né? Porque eu tô bem, né, bem claro, assim, pra mim que... Até no, às vezes eu começo a fazer uns planos, eu falo, cara, tudo isso eu posso morrer amanhã, né, cara? E tudo isso é em vão, tudo isso, esse estresse, assim, tudo assim. Eu tenho bem isso na minha cabeça, e às vezes eu fico pensando, principalmente na época que a Vi engravidou, né? Eu ficava pensando, nossa, se eu morresse hoje, seria uma bosta, né? Eu não ia conhecer nem meu filho, né? Tal. Mas por outro lado, eu começo a enumerar as coisas fodas que aconteceram comigo, sabe? Eu disse, porra, eu tenho que pensar também de por outro lado. Assim, não é uma coisa conformista naquele sentido de, pô, né, você morrer agora tá bom, mas não é no sentido, eu quero viver mais, sabe? Mas se eu morrer amanhã, pelo menos eu sei que teve muita coisa legal que aconteceu, sabe? Pelo menos eu tiro isso da frente, assim. Sabe uma coisa que você, Aiken, uma vez falou também que foi quando você começou a parar de se preocupar com assombração, que você disse, sim, tem um lance da minha religião que eu acho que protege. E se não proteger também, né, cara? Eu não tenho muito o que eu fazer também, eu não vou, né, conseguir fazer. É mais ou menos essa linha também, sabe? Eu tô meio nessa pegada em relação à morte, assim. Aham. Eu tô na vibe do Aiken, assim. É qualidade de vida, né? Uhum. E quando tiver qualidade de vida, você estiver bem... E tem uma coisa que... Porra, que eu acho que é essencial, assim, pra vida... É você chegar à noite e poder deitar no seu travesseiro e dormir tranquilo, cara. Sim. Ah, cara, isso... Enquanto você tiver isso, estiver vivendo bem, eu acho que vale a pena viver, sabe? Uhum. Mas quando você perde isso, muito porra... Muito bom, né? É, acho que às vezes é até pior do que uma doença física, assim. Sim, não, com certeza. Uhum. Eu até tive essa vez que eu fui pra Maceió, né? O meu avô, né? Fazia muito tempo que eu não via meu avô. Ele veio falar comigo. Aí ele puxou e perguntou, o que é que você faz, né? Eu falei, eu tô trabalhando numa granja agora e tal, né? Aí ele começou assim, ele ficou meio que, eu acho que ele ficou meio decepcionado, né? Ele, cara, você é formado em quê? Eu sou formado em Direito. E por que você faz isso? Mas você é feliz, rapaz? Aí eu fiquei assim, sou ele. O que é felicidade pra você? Cara, felicidade pra mim eu dormi no domingo tranquilo, cara. Aí eu notei que ele ficou um pouco decepcionado, sabe? Mas eu acho que é mais ou menos essa linha aí do Fábio também, né? Você tá tranquilo, cara. Você respondeu tudo errado, cara. Você tinha que falar que felicidade pra mim é destruir meus inimigos, vê-los esmagados perante mim e ouvir o lamento das suas mulheres, cara. Você não aprendeu nada com Conan, Flyfish. Cara, porra, essa frase bate muito no encontro com a outra, né, cara? Uma parece ser tão sábia, a outra tão bruta, né, cara? Conan é foda, né? É porque uma bipolar. É do Conan do livro, outra é do Conan do filme, é, né? Schwarzenegger. Cara. Ali é o Schwarzenegger, né, cara? E você, Vi? Cara, eu gostaria de viver mais. Claro que gostaria de viver bem. Mas eu tava meio na vibe da minha avó, né? Que falava que queria viver até ver os bisnetos. Coitada, ela não conseguiu, né? Mas foi quase, eu gostaria, né? De... Foi muito por pouco, quase. No caso. Eu gostaria de viver até... Talvez o Luke ter os netos dele. É, tá ligado? Gostaria de viver o suficiente, pelo menos, pra ver o Luke crescer bem, sabe? Conseguir. Uhum. É que quando eu me pego pensando nisso, ah, eu queria ver o Luke crescendo, não sei o que lá. Aí depois nasce, sei lá, digamos que ele tem um filho, né? Aí eu vou, oh, queria ver meu neto crescendo. Cara, você vai perder, sabe? Alguém você vai perder. Se você não vê seu filho crescendo, se você vê seu filho crescendo, não, talvez isso... o seu neto você não veja, o seu bisneto, alguém você não vai ver. E sabe... É que nem os filmes de Star Wars. Você não vai ver todos, cara, porque agora vai ter filme todo ano. É verdade. Eventualmente você não vai assistir algum. Vai ter pra sempre, né? Não, e você quer ver uma parada que é pior ainda? Às vezes você vê os... É melhor você não ver o seu neto... É, o seu neto crescer do que você ver e ele ser um babaquinha. É bom você ficar na ilusão. Já pensou, tu tem um neto, ele pega e diz, porra, bolsomito, essas porra... Caralho, que imagina, faz sentido, cara, uma porra dessa. Porra, deve ser bem decepcionante, você fala, né? Porra, aquela deve mola foda, tá voltando. Né, é, aquela mola tá vindo com violência agora. Uhum. Olha aqui, décima pergunta. É, a décima pergunta aqui, dividida por duas pessoas, né? Que é do Felipe Ribeiro e da Bianca Ota. Que é, qual o melhor podcast para cada um de vocês? E aqui eu não sei se foi do Felipe, foi do Felipe, que eu também não entendi muito bem se no contexto lá do e-mail dele, se ele tá falando do melhor podcast do Gavistática ou se era do melhor da Podosfera mesmo, né? Uhum. Então eu até tinha selecionado aqui já os meus, falando, eu já tinha selecionado aqui tanto do Gavistática como do geral. Que se ele estiver falando do Gavistática, eu acho que um dos que eu mais gosto, assim, eu sempre fico mudando, né? Mas. Com o tempo vai passando, mas eu gosto muito de uns recentes que a gente fez, principalmente do Gavistática Mais, né? Eu gosto muito do que eu gravei com o Fábio, daquele desabafo, né, Fábio? Do. Uhum. Daquele. Que você foi massacrado no Facebook lá, foi um negócio, uma opinião sua, né? Eu acho que ficou legal. Uhum. E foi um que a gente gravou assim de, sei lá, vamos gravar, bora, né? Chupetão. Gravou, foi. Eu gosto bastante de um que eu gravei com o Caio Braga sobre Dark Souls e um também do Spec Ops The Line, né, que eu fiz, são sobre dois jogos que eu acho que serve até pra quem não gosta de videogame, né, que eu queria muito falar sobre a história desses jogos, que é o Spec Ops eu gravei com o Ale Romero lá do WannaPlay e são podcasts bem legais, mas tem uns antigos também que eu não tô lembrando agora que eu também gostava bastante. E se for sobre da Podosfera em geral, né, o que eu mais gosto, eu já falei aqui, é os do Overloader, né, mas é mais pelos participantes mesmo, porque tem uns, às vezes, até que nem tem tanto conteúdo, mas eu gosto muito da química dos caras lá, né, então acabo, sabe aquela parada que o pessoal fala, né, ah, parece que tô entre amigos, pronto, é meio que isso, assim, até os ruins eu gosto, sabe, tipo isso. Aí, agora, se for falar de produção, mesma coisa assim, mais aquela coisa, mais pegar uma checklist do que eu acho bom mesmo, sem dúvida, pra mim, o meu favorito é o Invisibilia, cara, que eu já falei algumas vezes, né, que é gringo, né, no caso, que é muito bem feito, eu gosto muito dele. E daqui também eu gosto do Braincast, o Nerdcast, o próprio Café Brasil, os do B9, assim, eu gosto quase todos. Eu tô pensando, porque faz muito tempo que eu não escuto podcast. Nossa! Sério, desde que o Luke nasceu eu não escuto um podcast. Do nosso, eu sinceramente nem lembro, cara. Acho que eu gosto mais daqueles de mistério mesmo. Uhum. De forma geral, né? Eu não saberia dizer qual, assim, é o que eu mais gostei. E de outros podcasts, o que eu mais escuto, que eu mais gosto de escutar atualmente é o God Mode. Uhum. God Mode eu dei uma parada, mas eu curto também. É, eles falam de videogame, eu gosto bastante, assim, da dinâmica dos caras e tal. É, e basicamente isso aí. O Pauta Livre News eu escuto de vez em quando, mas eu gosto acabou, muito também, né, quando eu escuto. O Pauta Livre acabou esses dias aí. Acabou? Sério? Que bizarro. É, né? Foi bem assim, foi bem assim. Ah, gente, ó, nem tenho esperança, acabou. A gente não tem mais tempo pra isso. Caralho, é, foi, bizarro, não, mas foi um textinho grande, assim. Foi bem compreensível, assim, né? Que acontece. Saque. E vocês? Cara, eu acho que dos nossos, eu não lembro, eu não consigo lembrar. Eu gostei bastante daquele de folclore que a gente fez com o Rafa Oliveira. É, eu gostava desse também. Combate Filozinha. Combate Filozinha. É bizarro. Eu gostei bastante desse. Eu não consigo lembrar de outros. Quando eu ouvia podcast, eu sempre gostava de ouvir o Frango Fino. Frango Fino continua? Ou ele tá só temporal? Que é só de vez em quando. Tá, continua, mas eles estão meio sem periodicidade, parece, pelo que eu tava vendo esses dias. É, eu lembro que um dos últimos que eu escutei deles foi do Halloween do ano passado, uma coisa assim. Depois eles ficaram quase um ano sem postar, né? Caralho. É, não sei se ficou tanto tempo, tipo, mas ficou bastante tempo. Não. É, obviamente não ficou tanto tempo porque o Halloween vai chegar ainda, né? Eu que exagerei mesmo. Mas assim, deve ter ficado tipo uns 4 meses, sei lá. Acho que foi por aí. Pra mais, assim. É. Eu gosto de ouvir Mamilos, gostava de ouvir bastante o Mamilos. E às vezes eu também ouvia o Decréptus. Decréptus eu ouvia também com bastante regularidade, inclusive, que eu achava meio... É engraçado, o Decréptus, o João lá do Decréptus, ele participou do Bilheteria, eu gostei muito da participação dele, cara. Acho que eu devo ter citado em algum desses que a gente falou aí, que ele é... Ah, de onde que ele trabalha? No ele Itamaraty? Trabalha no Itamaraty. No Itamaraty, né? E ele tem muita história, cara, legal, sabe? Só que depois eu fui escutar o podcast deles mesmo, eu não curti tanto, né? Bizarro como tem às vezes isso, né? Tem um cara que participa de algum podcast que você conhece, que o cara faz uma participação ótima, e depois você vai escutar o podcast dele e não curte tanto, né? Pode crer. Cara, é difícil lembrar, né, dos episódios que a gente gravou, porque é desde 2009, né? Uhum. Que tem o Gava Estática, né? Já tá em 2016. Mas eu gosto muito dos episódios que, de alguma forma, a gente consegue trazer informação, né? Uhum. Pro pessoal, né? Acho que alguém até já falou disso, né? Que a gente conseguia sempre falar alguma coisa interessante, coisa, né? Acrescentar alguma coisa, né? Tipo, a gente vai fazer um episódio sobre trilha sonora, né? Que a gente já fez alguns. E a gente sempre discutia alguma coisa do filme, aí trazia alguma informação mais... que expandia um pouco o universo do filme, não só falando sobre o filme, mas sobre algum contexto social, alguma coisa assim, ou ficção científica, falar um pouco de como funciona a ciência. Eu gosto quando a gente consegue fazer isso. Uhum. E eu acho que a gente conseguiu fazer isso algumas vezes, né? E acho que na maioria das vezes... Às vezes que a gente fala de merda, não. É, né? Mas algumas vezes a gente se fala bem, merda, né? Merda, tem outra coisa. Consegue... E algumas vezes a gente consigo fazer isso, né? E esses podcasts eu gosto. É, podcast que eu escuto atualmente, eu escuto muito Mundo Freak, porque é um tema que me interessa, essa parte de mistério, sobrenatural, eu gosto muito. Uhum. E gosto de alguns do B9 também, do Mamilos, do Anticast, escuto um pouco. O Mamilos eu tenho parado de escutar um pouco, porque eu tô achando que tá ficando talvez um pouco superficial, sabe? Nossa, você acha, cara? É. Eu escutei um sobre depressão que eu achei muito bom, cara. Esse eu não escutei, Eu gostei esse. Muito, mandei pra minha mãe, assim, vê se quanto eu indico pra ela, eu fico tentando empurrar, ela não é muito de ouvir podcast. É, mas eu falo mais quando eles tratam temas políticos, sabe? Ah, tá, sim. As opiniões parece que estão ficando um pouco rasas, assim, sabe? Alguns convidados não estão agregando muito, na minha opinião, mas eu ainda continuo escutando e continuo gostando no geral. Uhum. Né? E basicamente eu escuto esses dois atualmente, é o que eu tenho tempo pra escutar, né? Uhum. Já escutei muito Café Brasil, mas há muitos anos, hoje eu já não escuto mais, assim. Ah. Escuto um a cada 6 meses. Uhum. Qual que é aquele outro do Luciano Pires, que eu até falei pra você? Nossa, o Leadercast. Leadercast, né? O Leadercast é muito bom também, só que eu dei uma parada. É. Mas na época que eu tava escutando, eu escutava um atrás do outro, assim. Uns 10, um atrás do outro, assim, escutava, cara. Muito bom, cara. Só que aí depois eu dei uma parada e, sei lá, é bom que são temas, às vezes, meio atemporais, né? Então dá pra você voltar depois. Isso. E tem os tipo... Tem episódios épicos, mas são bem raros, né? De existir os episódios, né? Que, por exemplo, o Escreva Café, que lança um episódio, sei lá, por ano, assim. Uhum. Também é um podcast muito bom. Muito bons. Mas a podosfera ela é bem variada, tem muita coisa, e eu acho que eu não conheço nenhum pentelhésimo do que tem. Uhum. É. Próxima pergunta aqui ainda é meio nessa linha aqui, né? Que é Pergunta número 11 do Inoue. Ele fala: qual é a diferença entre a podosfera de hoje e de quando vocês começaram? E qual a opinião de vocês sobre a podosfera de hoje? Aí dá até pra emendar já mais ou menos o que a gente já falou, né? Acho que a principal diferença é que na época que eu comecei, a podosfera não existia, né? Nossa, é verdade, não tinha quase nada. Eu já acho assim, que ela existia, claro, que bem, usando a medida do Fábio, era um petelésimo, né? Era um petelésimo do que é hoje. E ela era muito mais homogênea, cara. Era muito opinião parecida, era muito formato parecido. Era muita cópia do Nerdcast, isso, cara. É, basicamente. Cópia Nerdcast. Era muito na mesma pegada, né? Que, inclusive, até uma coisa que o próprio Léo Lopes, lá do Radiofobia, falava: eu acho errado quando o pessoal fala que é cópia do Nerdcast. Gente, isso é um formato mesmo. Não, cara, eu acho que tem muitos formatos. Hoje em dia, é só a gente ver a podosfera de hoje, né? Eu não acho que pega um Mamilos, eu acho que é uma parada totalmente diferente do Nerdcast, apesar de ainda ser uma roda de pessoas falando sobre um determinado assunto, sabe? É uma outra pegada. E não é só pelo tema, sabe? É abordagem, várias coisas, né? Então é legal a gente ver que hoje tem mais opção, né? Tanto que, é como eu falei, eu não conseguiria indicar um Nerdcast pra minha mãe, sabe? Eu já consegui indicar Mamilos, já indiquei caralho, me deu um branco. Qual é o do Thiago Miro lá que acabou? Telhacast. Gente, indiquei um Telhacast pra ela também. Ela gostou bastante, cara. Um sobre, acho que, suicídio. Nossa, só coisa bosta, né, cara? Porra, você quer acabar com a vida da sua mãe, né? Só indico coisa ruim pra depressão, ela, né, cara? Depressão, suicídio. Não, mas é porque os temas... É justamente coisa... Eu tô ainda pra ouvir... Eu gosto de escutar esses temas meio tabu, sabe? Como eu falei de morte, cara. O Mamilo já falou sobre morte também, né, cara? Que tem coisas que, às vezes, ninguém fala, cara. Às vezes, é interessante você ouvir sobre esses assuntos, né? Eu acho legal. Tanto que, recentemente, eu até entrei em umas discussões de Facebook, que eu falando sobre relacionamento aberto. Quando eu comecei a ver, cara, que tem muita gente que inclusive eu fiquei sabendo aí que a namorada do Lauro viu de alguma forma essa minha postagem sobre relacionamento aberto e veio questionar pro Lauro por que a vida não batia em mim. Não, pro Lauro não, perguntou pra mim. Ah, foi pra você? Claro, cacete. Eu que conheço vocês. Ah, tá. Então, até vendo isso, assim, que eu até fiquei pensando com a Vi, não, seria interessante escutar um podcast sobre um assunto desses, assim, que a gente não vê quase ninguém falando, sabe? Eu acho legal a gente saber mais. Por exemplo, uma parada que no Gava Estática mesmo, eu já zoei várias vezes, o Aiken vive zoando também, e hoje, apesar de eu não defender também, eu já não sou mais de zoar, porque eu reconheço que eu não sei de nada, dos vegetarianos, né, cara? Sei lá, é o modo de vida do cara, sabe? E eu já tentei, inclusive aqui no Gabi Estático, eu já tentei chamar uma amiga minha que ela é vegetariana, que... Ela tá mais pra conhecida, né? Mas que ela coloca uns pratos muito da hora, assim, no Facebook, às vezes, né? Eu tentei chamar ela se interessou, mas disse: ah, cara, eu tenho muita vergonha, eu acho que vou travar, então melhor não, sabe? Mas eu queria falar sobre isso. A minha noiva, ela é vegetariana. Ela é? Olha aí. Vou zoar para sempre. Ah, é. É. No casamento vai ter aquele churrascão, né? E como é que é? Eu vou te dizer que é uma parada que eu tenho vontade de ser, mas eu não consigo. Apesar de depois que ela virou vegetariana, a gente começou a ir nos restaurantes, assim, e as comidas são bem gostosas, né? É que geralmente é caro. Tem comida muito boa. Geralmente é caro, isso é o problema, né? Ser vegano, aí fodeu, que tu não consegue fazer mais nada na tua vida, né? Aí você não come nem massa, né? Que é o que salva pro vegetariano. Exato. Aí é muito difícil mesmo. Eu não tenho uma elevação moral ainda pra atingir esse nível, não. Mas quem sabe um dia, né? 12ª pergunta é do Sal Albuquerque. Ele diz: qual a maior merda que vocês já passaram por causa do cast? Já rolou alguma treta de bastidores com outros podcasts? Vocês acham que o cast já falhou em alguma coisa? Ele botou de parênteses. Vocês fizeram algo e depois rolou aquele. Putz, fizemos merda. Porra, não lembro, velho. Acho que não, né? Merda, cara. Assim, talvez acho que foi o grande divisor de águas, que eu já falei várias vezes, tá ficando até batido isso. Que foi na verdade, não foi nenhuma coisa que eu gravei e pensei, nossa, que merda, depois de publicado. Não foi nada muito imediato, mas várias opiniões preconceituosas que eu já proferi, que hoje, se eu escuto, eu discordo completamente, cara, sabe? Como teve aquele teve um dia cara do... que reclamou uma vez, não reclamou não, ele foi. Se pronunciou, né? Pô, o cara que mandou um e-mail muito... E é tipo, você quer me convencer de algum ponto? A primeira coisa que você precisa fazer é ter respeito, sabe? O cara mandou um e-mail bem respeitoso, sabe? Mas com uma crítica pesada, assim, falando, pô, vocês parecem pessoas inteligentes, mas vocês falaram muita bosta lá num podcast muito antigo, lá sobre filmes, que acho que ele tá falando até de Alexandre o Grande, né? Foi, e assim, inclusive a crítica principal foi pra mim, foi né? Nós dois, na verdade. E aí eu nem lembrava desse filme, e eu desse podcast, e eu reescutei, cara, e tipo assim, sabe que ficar com uma vergonha inacreditável de você estar escutando aquilo. Do tipo, puta merda. É, isso eu acho que é eu que falo, inclusive, não sei pra que mostrar essa viadagem, essa coisa. A gente sabe que isso acontecia, pra que mostrar isso, sabe? Eu escuto essas paradas, eu acho um absurdo, sabe, cara? Inclusive, o Rádio Noite CT, nosso podcast passado, é recheado de coisas desse tipo. Até por isso que já teve gente que... Imagina. Já teve gente que pediu pra gente colocar no ar, né, e tudo. Cara, eu não coloco. Eu já coloquei algum trechinho pontual, assim, mas... Porque eu não, sei lá, eu não acho legal recolocar isso na internet, sabe? Porque eu discordo completamente, né? Eu não acho que isso vai agregar em nada, né? Basta dizer que quando a gente começou a gravar essas paradas, principalmente, né, eu que sou mais novo da galera, era adolescente, e adolescente é idiota, de forma geral, então... É, né? Até isso eu não falo mais hoje em dia, mas eu respeito sua opinião. Não, adolescente... Eu posso dizer que eu fui um adolescente idiota, aí beleza, sabe? Mas é porque às vezes eu vejo muito adolescente que muito mais evoluído do que eu, sabe? Então eu não... Não, eles estão te enganando, Fly. Eles estão querendo que você pense isso. Tá bom. Mas olha, veja, o podcast ele já tem 7 anos, né? Como a gente já falou. É tempo pra você rever as coisas erradas que você fez, besteira. Você evoluir como pessoa, né? É, cara. E eu acho que isso é normal, né? Sem contar que isso não é nenhuma coisa exclusiva da gente. Vários podcasts mais antigos costumam falar isso, sabe? Pô, você vai escutar coisa antiga, a gente tá falando muita merda. O Braincast tava dizendo, um deles comentou, cara, a gente já gravou um Braincast sobre feminismo e foi um dos podcasts mais machistas que a gente já gravou, sabe? Eu acho assim, é constante, né? De repente, daqui a 5 anos, a gente vai estar vendo, porra, a merda que eu tava falando naquele dia ali, né? Eu acho que é normal isso. Ainda bem que a gente consegue mudar a cabeça, né? Porque tem gente que a cabeça dura eternamente. Exatamente. Né? Aí, sobre treta com outro podcast, né? Melhor a gente deixar baixo aquela parada que rolou, né? Não conta não. Mas, cara, eu tenho a impressão que, assim, isso deve existir, mas eu tenho a impressão que tem muita fantasia de ouvinte também. Mas você, né, sabe, cara, que na época do Rádio Noite a gente teve. Ah, não, mas ali é anterior ao podcast. Né? Eu não lembro qual foi a parada. Não, com o Pfeiffer, pô. Lá. Ah, tá, sim. Isso é, mas era isso treta de podcast, era treta de fórum, pô. O Gavestática sempre foi um amigo legal da turma, assim, da podosfeira. Acho que não quero. Podcast de fórum. As pessoas geralmente gostam, é da gente. É, mas eu acho que o Nenê é um amigo legal, um amigo que fica no canto, né, cara? É, que nem na se festa, mistura, né, tanto, às vezes. Eu acho que é até uma falha, acho que a gente deixa mais gente. A gente nunca gente foi mesmo em nenhum evento de podcast, nem Campus Party, nem porra nenhuma dessa, né? Eu vejo a galera indo direto, vez, postando no Facebook, não sei o que, a gente nunca participou disso. A gente não consegue nem se encontrar, cara, mas a gente encontra os outros, né? Exatamente. Beleza, e aqui então a última pergunta dessa primeira parte, né, a pergunta número 13 do Levi Brito, que acaba também, olha, acaba tendo uma relação com o que a gente falou, que é, eu sempre ouvi vocês falando do podcast anterior ao Gavestática, será que nem mesmo o Google tem esses resquícios desses programas? Não. Queria ouvir uma parte deles. Não. Não. Se tudo der certo, não. É. Eu queria ouvir uma todos parte os registros. Deles. Um trecho, mas acho que vocês não têm. Quais assuntos... Tem. Pior que tem, né? Quais assuntos vocês tratavam nele? Só isso. Gosto muito de vocês e sempre fico feliz quando o episódio sai. Abraço. Na verdade, a gente já colocou... Eu não vou saber qual grava estática, mas já teve algum que... acho que foi aquele de profissões. Mó velho, assim, que a Vi tá contando uma história lá da assistência técnica. Não foi, Vi? De impressora que você trabalhou? Não, de... Celular? De copiadora. De celular? Não, de celular? Peraí, qual? É do que ele do vibrador. Vibrador? É de copiadora. Isso. É do copiadora? É uma parte que você, na verdade, foi até curiosidade, né? A Vi tentou repetir essa história e deu algum problema. Não ficou tão legal. E eu lembrei que ela já tinha contado essa história antes no outro podcast. Eu disse, deixa eu retirar aqui do podcast antigo da gente, né? Aí eu copiei e colei lá, né? Mas... sei lá, eu posso tentar sondar alguma coisa que não fira os bons costumes e colocar aí no final desse podcast. Bons costumes. Só por curiosidade, mas... Cara, era ruim. Eu acho que talvez... O principal motivo é porque era ruim mesmo, sabe, cara? Da mesma forma que tem muito caralho, velocidade que é antigo que era ruim, o Rádio Noite eu acho que era bem pior, cara. Então não tem muito motivo pra que botar isso de novo também, né? É. Não, gente, tem porquê. Tanto é que ele foi apagado de todos os registros justamente por isso, que era ruim. Eu vou tentar achar um trechinho a gente pode colocar, e aí vocês podem até ouvir como minha voz era diferente, cara. A Davi não mudou nada, né? É. Do Ike eu acho que só mudou a qualidade do microfone. Acho que sim. E o Fábio não existia nessa época, não. O Fábio era um desconhecido. E aí galera, estamos começando mais uma gravação, mais uma edição do Rádio Noite CT 8, dessa vez. 9. Eu parei pra pensar aqui eu... E pensou errado. E pensei errado, eu parei. Uau, viu? Eu devia estar com o site do RN aberto. É, a próxima vez você pega uma pauta pra introdução também. É, né? Eu não sabia que eu ia fazer a introdução. Fui atacado. Estamos aqui hoje com a moderadora favorita do fórum, Fong Lin. Olá. Com a pessoa mais muda que grava com a gente, o Henry. E aí? E estamos com o nosso grande peixe voador. Flyfish. E aí, galera? E... Você não vai se apresentar ou você se apresenta? Eu ia me apresentar agora. Ah, desculpa. E, narrando a abertura, eu, Envilzinho. É, Envilzinho. Como foi citado por Rafael Portilho. Mas, tudo bem. O importante é ser feliz. E hoje a gente vai falar aqui, porque a gente recebeu muitos e-mails, muitos comentários muitos, e tudo, muitos, né? Falando de... que o Rádio Noite não é muito informativo. Hoje nós vamos falar de notícias. Notícias bizarras. Não deixa de ser informativo. É. O importante é ser feliz. É, não tem nada. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast. Iniciando a leitura dos nossos e-mails, vou ler aqui o e-mail do Diego França, de 18 anos, de Goiânia. Fala galera do Rádio Noite CT. Poxa, eu achei a adaptação do filme uma... Mas tipo, para quem nunca jogou, é até legalzinho. Eu acho que o filme deixou a desejar na parte de terror. Deveria ser muito mais um suspense terror do que aquelas cenas de Street Fighter Horror Final Fight Future 3. Hã? Vocês... What? Sei lá. Vocês poderiam fazer um podcast também sobre Silent Hill. Esse jogo me dá medo. Concordo com vocês, a adaptação de Silent Hill não foi ruim. Espero que Resident Evil The Generation não decepcione. Aí, pessoal, não tem como vocês fazerem um Rádio Noite CT a cada uma ou duas semanas? Abraço. Sonho meu. Sonho meu. Pode entrar daqui a duas semanas, você vai ver. É só você baixar várias vezes, né? Duas vezes por semana. É o mesmo, você vai ouvir a mesma coisa. Pode escutar um pouquinho cada semana, né? É, vai ouvindo a prestação. Tem diversão aí pra 10 semanas. Beleza, né? Então essa foi a primeira parte do nosso Gavestatic especial aqui. A gente leu metade das perguntas. Lembrando que as perguntas já estão definidas. Então se você não mandou agora, a gente não vai incluir mais. Não adianta, viu, galera? Exato. Não precisa mandar mais perguntas. A gente já tem aqui mais uma par de perguntas aqui pra ler no próximo podcast, que vai sair, acho que semana que vem. A gente não vai esperar um mês, que eu acho que é sacanagem, né? Prolongar tanto. Mas é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que mandou pergunta, né? Nosso... Vocês salvaram o podcast 100, né? Encabeçado pelo herói Anderson Cardoso, que mandou várias perguntas, incentivou a galera a mandar mais. É. E é isso aí, muito obrigado por acompanhar a gente aí durante tanto tempo e continuar acompanhando, né? É, até semana que vem, né? Então. Isso aí. É. Quem sabe? Né? Procurar. Sabe o que você podia reviver, talvez entre uma pergunta e outra? Aquela gralha lá. Alguém fez alguma pergunta mais pra frente sobre isso, cara. Ou algo parecido. Não é a gralha, é sobre a traça. Não, tem a gralha, que é o... É. A traça é do... Amiguinho. Ah, eu sei. Eu sou as duas coisas, né? Aquela traça, ela era do interior de São Paulo, que ela falava porta. Eu não posso mais fazer a traça pra agora. Mim, Pra mim sempre ficou tão óbvio que todo mundo ia sacar que era Vi. Tem gente que até hoje não sabe. Cara. Tem gente que não sabe, cara. É verdade. Eu também achava que era muito óbvio. É que nem quando no, teve algum Nerdcast lá que eles faziam, eles distorciam a voz de todo mundo. Ah, de bebedeira. Que dá pra ver claramente ali que é o senhor Carl Tucano e o Azaghal, né, cara? Aí, aí. Beleza, cara. Beleza. Pode parar aqui. Pode parar. Fechou. Mi querido, mi Buenos Aires querido. Milizio, stanice Sokoca. Milizio, stanice Sokoca. Gdje pištolj, pokonjeg mi oca. Gdje pištolj, pokonjeg mi oca. Come on, let's see your hands, come on. I'm not the one who's running out of time. Merci beaucoup.